nós vamos falar agora de um assunto que durante muito tempo em Foz do Iguaçu foi considerado o maior calo da administração pública. Todos os administradores que passaram, e aqui não faço exceção alguma, se comprometeram a resolver o problema da habitação em Foz do Iguaçu. E a gente sabe que isto é a maior demanda que um ser humano tem, o de dar condições de moradia, de subsistência para a família. São projetos e mais projetos que se implementaram ao longo do tempo, mas que ultimamente têm se tornado uma grande batalha, não só para os administradores, mas também para a sociedade. A proliferação de favelas em muitos pontos de Foz do Iguaçu levou famílias a condições subhumanas. O conformismo de muitas pessoas, e aqui a gente tem que ser realista, em abrir mão de buscar uma condição melhor de vida e esperar que o poder público dê de mão beijada, também tem a sua parcela de culpa. Não vamos tapar o sol com a peneira. Ah, porque o cara é coitadinho, não tem... Meu amigo, conheço muita gente que de pé descalço, quebrando geada, vai para a roça de enxada nas costas. E também conheço muita gente que tem pés, mãos e cabeça saudável e não levanta antes das 10 para buscar um copo d'água na pia. A administração pública tem que gerenciar todos esses problemas. E é isso que nós agora pretendemos discutir com o representante do Instituto de Foz do Iguaçu, que cuida da habitação, o Foz Habita. Nosso convidado é Valmir Leal Gritten, diretor superintendente do Foz Habita em Foz do Iguaçu. E vamos iniciar nossa conversa já trazendo um panorama do que foi encontrado por esta administração quando da passagem de comando do município. Nós vimos aí muitos projetos em andamento, o governo federal investiu pesado e vem abrindo espaço para que os municípios apresentem projetos. Valmir, está errado esse panorama que eu dei de início? Bom dia, Valdecir. Bom dia a todos da CBN. Olha, eu gostaria de ficar em pé, se a pessoa pudesse me ver agora, não sei se pode me ver, porque você tem, mas ficar em pé para referendar aquilo que você falou. Com muita propriedade e muita sabedoria. Ipsis literis, assino embaixo tudo que você falou. E resumo isso que você está me perguntando. O que você falou, qual foi o quadro? Eu diria o quadro é estarrecedor. Essa é a palavra. Um quadro de administração de insanos que administraram a questão da habitação em Foz do Iguaçu. Tanto é verdade que hoje, para você ter uma ideia, existem cerca de 7 mil famílias à espera de moradia em Foz do Iguaçu. E pasme você, para muitos que não sabem, nós estamos agora atendendo uma lista de pessoas inscritas dentro da autarquia de 2005. Ou seja, nós estamos há 8 anos atrasados aqui em Foz do Iguaçu. E por que isso? O que aconteceu? Desmando? Insanidade? Não tinha preocupação com isso? Com os loteamentos? As pessoas não queriam fazer moradia popular? Só queriam fazer casa de luxo? O que aconteceu com Foz do Iguaçu na habitação? Né? Essa é a pergunta que tem que se fazer. Né? Então, quando nós assumimos lá, em janeiro, e o prefeito determinou que nós assumíssemos lá, nós assumimos com duas situações. Dia 1º do ano, deu aquela grande enchente no Boeci. 10 dias depois, outra grande enchente no Boeci. E o prefeito me chamou e falou, Valmir, veja se tem algum projeto para a área do Boeci. Se não tem, vamos fazer, vamos tocar o barco. Como é que é? Nós precisamos resolver a situação daquelas famílias ali. Que é de 15, 20 anos estão morando ali. E ninguém se preocupou. Qual é o problema que acontece? E aí, para você ter uma ideia, fui verificar e puxa daqui, puxa dali. Já tinha projeto. Mas não, ninguém tirava do papel. E aí... Fomos, ligamos para o Ministério das Cidades, procuramos saber e tal. Tanto é que em 60 dias tiramos do papel isso, fizemos licitação e as obras começaram. Foi isso que me deixou de queixo caído. A rapidez disso, né? Se colocou-se esse projeto em andamento num prazo tão curto, por que antes ninguém pensou nisso? Quantas famílias perderam o pouco que tinham? Exatamente. Tem um cidadão na cidade, Eu não vou usar a palavra cretino aqui, porque eu acho que não cabe para o ouvinte ser merecedor de tamanha expressão chula, mas o cidadão diz, ele faz piada com isso. Engraçado, repetindo a frase dele, o cara diz que nunca tem nada, mas basta dar uma chuva que ele perde tudo. E eu não sei como que uma pessoa que se diz ligada a uma área que é a administração pública consegue achar graça disso. Numa expressão dessa, assinando, né? A própria incompetência, porque verdade. Se as pessoas são penalizadas com tamanha dor de ver a sua casa invadida pela água, e aí vem uma outra questão. O cidadão que está ali, ele se conforma com isso, de certa forma. É porque aquilo ali começa a fazer parte da vida dele. Ele acha normal isso. E para nós, gestores da pasta, isso não é normal. Nós não podemos ver uma situação daquela como uma normalidade. Como que se administra, né? Isso? Então, e aí, quando nós tivemos vimos esse quadro, eu fiz uma reunião com assistentes sociais e procurei saber exatamente o que, que era, o que, que não era. Não só do Boeci ali, mas de outras regiões também da cidade, né? Nós temos a região do Portal da Foz, Portal lá, que da também Foz. Passa a mesma situação. E o Lagoa Dourada, que foi um conjunto previsto... A princípio planejado. Planejado em 2007, saiu do papel em 2009 e nós estamos em 2013 ainda com sérios problemas naquela região. É um ato criminoso que fizeram, sabe? Colocar as pessoas num loteamento daquela forma, e estou falando do Lagoa Dourada também, como ali a Vila União, ali também, na Guarda Mirim, colocar as pessoas para morarem naquelas residências sem a mínima infraestrutura, sem calçada, sem ajardinamento, as casas daquela forma que... Isso é um ato criminoso. Nós não podemos concordar com isso, né? Se o poder, né, público cobra de uma loteadora o mínimo, por necessário. Que ela não pode dar um exemplo? Exatamente. Esse é o ponto de questão. Mas assim, voltando a falar do Boeci ali, né? As obras já estão aceleradas, teve alguns ajustes que teve que se fazer ali nos projetos e acreditamos que em pouco tempo ali, aquelas pessoas, principalmente das margens, das duas margens daquele rio ali, já estarão morando nas suas residências com qualidade. O projeto, inclusive, o próprio prefeito pediu para a gente reformular o projeto. Né? Foi feito algumas alterações no projeto, então vai ser bem bacana. Quantas famílias? 192 apartamentos vão ser feitos ali. Lá no Lagoa Dourada, eu estava falando para você, você veja aonde que chega a responsabilidade das pessoas. Explica, né? Detalhes. Ou irresponsabilidade. Muitos nem sabem onde fica. Três Lagoas. Tá, eu só vou te dar um exemplo e aí você... eu peço até perdão por estar te cortando. Imagina. Porque eu trabalho dioturnamente... ao lado de polícia, de bombeiro, certo, de ambulâncias do SAMU. O Lagoa Dourada não tem nome nas ruas, gente. Exatamente. Não tem um mapa. Então, você veja só uma coisa. Foi um projeto feito, eu estava te falando, em 2007. Saiu do papel em 2009, quer dizer, já saiu em atraso, né? Dois anos depois. Dois anos. E aí era prevista a construção de 700 casas ali. Muito bem, né? Foguetório e tal, ok. Desde que fosse feito de uma forma inteligente. Aí se adotou um negócio chamado autogestão lá. O que é autogestão para você que está nos ouvindo aí? Boa pergunta, me esclarece que eu não sei. Autogestão é o seguinte, ao invés de uma construtora fazer as obras, que é o mais natural, né, e lógico, né, você adotou essa questão do autogestão, onde você mesmo constrói a sua casa. Então a Caixa Econômica diz, olha, o Marcão, você quer dinheiro para construir sua casa? Está aqui, tanto. Como é que um cidadão consegue trabalhar e construir a casa dele ao mesmo tempo? Se ele não administrou a vida dele para construir um patrimônio. Exatamente. Ao longo da história? Não tinha condições. Então, o que acontecia? Muitas pessoas compravam o material e deixavam lá. Quando chegava o final de semana para construir aquela paredinha, não estava mais lá o material, porque furtavam, enfim, levavam embora. E isso foi ocasionando vários problemas. Aqueles que conseguiam contratar um empreiteirinho ou um pedreiro, muito bem, foi construindo, mas daquela forma, sem uma supervisão, não tinha uma situação adequada ali e tal. Virou o caos. Virou o caos. Nós temos lá problemas de vandalismo das casas, nós temos furto de material, né? Nós temos forro caindo, telha quebrada, enfim, tudo que você possa imaginar. E aí, quando nós assumimos, eu falei com o prefeito, tivemos lá, o prefeito ficou assim, e eu conheço bem o prefeito, né? Quando ele fica bravo, ele fica com o olho grande, ele falou, Valmir, acabe com essa autogestão. Acabe com isso. E nós De imediato acabamos com isso, porque esse tipo de procedimento não dá. E aí vamos fazer um novo procedimento de uma forma legal. A exemplo do que nós estamos fazendo lá no Andradina e no Almada. As pessoas que nos conhecem, que sabem, conhecem bem a cidade, indo para a Cidade Nova ali, né, Furnas, são aqueles dois empreendimentos que tem ali. Um com 80 casas e outro com 200 e poucas casas, né? Que estão sendo finalizadas, 234 casas. 234. Exatamente. Que agora, em 30 dias, nós entregamos um e daqui mais uns 2, 3 meses a gente entrega outro. Aquelas casas são o perfil que nós queremos construir. Aquelas casas são casas de qualidade. São diferenciadas, né? Não aquelas casas que foram construídas no Lagoa Dourada. Aquilo é um absurdo, né? Então agora nós temos que fazer o quê? Recuperar todo aquele loteamento. Né? O prefeito já determinou, nós vamos agora em meados de agosto fazer uma grande licitação para sabermos exatamente, porque não é porque a pessoa mora na barranca de um rio ou vai, ou é pobre, não pode pagar, que ela não tem qualidade, tem que ter uma qualidade a casa que ela mora, não é verdade? Muita gente fala assim, oh, poxa, você fala em casa casca de ovo, mas é exatamente isso que foi feito, casa casca de ovo. Né? Então, nós não podemos mais compactuar com isso. As pessoas não podem mais compactuar com isso. Né? E eu, com muita propriedade... É pobre, tenho... não pode isso. Né? Então, eu, esses dias, eu estava até falando, dando uma entrevista na RPC, e a senhora falou, olha, como é que está aqui? Nós pagamos por isso. Eu falei, exatamente isso. Eles pagam por isso. Né? Eles pagam a prestação por isso. Eles têm o direito de reclamar. Né? Então nós precisávamos saber exatamente do que nós fizemos, um grande levantamento técnico de todos esses problemas e agora, então logo fim dessa licitação, nós vamos começar toda a recuperação do Lagoa Dourada e também vamos fazer o término do loteamento com as 150 casas. Mas essas são algumas questões que nós estamos assim herdando, né? Que caiu no nosso colo. Estamos falando hoje em 2013 de questões de 5 anos atrás. Você imagine, sabe, o despropósito disso, né? A questão do Boeci não é de agora, é de 20 anos atrás. Eu ouso dizer que os problemas habitacionais de Foz do Iguaçu datam desse período. A lista do Foz Habita, de 7 mil famílias, nós estamos atendendo em 2005. Isso é um absurdo que fizeram. Não pode ser assim, né? Mas não tinha recurso. Tinha recurso, sim. Basta você ir e tal, bater na porta das pessoas certas, tem recurso. Né? Tanto é que tem recurso que nós agora, nesse primeiro ano, já anunciamos aqui, Marcos, e eu falo isso com muita satisfação, que Foz do Iguaçu vai ganhar, a partir desse ano ainda, a construção de 2.000 novas casas. Então como é que não tem recurso? Tem, basta você saber onde vai buscar, né? Então nós começamos daqui... uns 15, 20 dias, a construção de 300 casas ali já na Vila C, na Fiorino do Brown, dentro desse pacote todo de 2.000 casas. Além desses empreendimentos que nós estamos fazendo aí, terminando o Vila União, recuperando aqueles apartamentos, fazendo calçamento poliédrico, dando qualidade de vida. Eu vi um processo de urbanismo. Exatamente. Tá certo. Eu queria encerrar aqui pedindo a você que em um minuto conseguisse nos passar os critérios de seleção para as pessoas que ocuparão essas casas que estão sendo concluídas. Esses são critérios adotados pela Caixa Econômica. O que nós fazemos? Nós fazemos o cadastro e encaminhamos dentro daquele perfil que a Caixa Econômica delimita, né, e estipula para a Caixa Econômica. A Caixa Econômica nos diz as pessoas que devem habitar, principalmente esses conjuntos que nós vamos entregar daqui 30 dias e mais 60 dias. Então é toda a Caixa Econômica que viabiliza essa ficha cadastral, né? Mas eu quero dizer que eu estou muito feliz com esse novo caminho que a autarquia tem tomado e também as parcerias que nós temos com o governo federal e com o governo do estado. Nossos votos de que seja sucesso esse empreendimento, até porque quando a administração pública alcança o sucesso, o povo alcança a tranquilidade.